a vida é dura. Mas eu não posso mais aguentar essa postura. Me explica, seu doutor, como pode a caça se apaixonar pelo caçador? Quanto mais apanha, mais satisfeita fica. Queria ser como você, tão bonita e rica. Mas não foi o fardo reservado para mim. Se eu nasci pra sofrer, foi porque Deus quis assim. Travando uma batalha. A justiça tarda tarde e no final ainda falha. Pois eu queria ser como você, um filho da puta. Filha da viva, viva. Mas não sou assim. Quanto mais apanha, mais satisfeito fica. E assim vamos vivendo, caminhando para o fim. Queria ser pra pisar em todo mundo.